Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi os pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, Elanã, filho de Dodó, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elês, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abzer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Samá, Aratita, Aião, filho de Zarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Umaacatita, Eliã, filho de Atofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beirotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, 37 ao todo.